Eccoci. Eccolo. Benvenuti come ogni lunedì sulle frequenze di Controradio per un'altra puntata di Ragnar Paisa. Stasera abbiamo anche un ospite con noi che più tardi sentirete. Si tratta di Leonard della Numa Crew. Che sarà con noi per questa puntata di fine anno. Ragnarpaisa.net è il nostro sito di riferimento. Lì potete trovare tutte le puntate precedenti e anche questa puntata da domani nella tarda serata. Tommy per i suoi primi 25 minuti, noi ci aggiorniamo dopo. Vai! Yeah. where must I find my resting place? Where must I find my resting place? We want to come out in the open with the breeze skin blowing so far away, to the north, to the south, to the east and to the west, to the west. Talking about Jonestown, Trenchtown, concrete jungle too. From Waterhouse, that's the west, that's the best, that's the west. From St. John's, it comes to you, the best golly weed you ever drew. So why should you run and hide from the Red Sea, the Blue Sea, the cocky close to? Tired me lick weed in a bush, tired me lick chillum in a gully. We bound to come out in the open with the breeze skin blowing so far away, to the north, to the south, to the east and to the west. Eccoli. Allora, selezioncina di per lo più classiconi direttamente dagli anni 70, from Jamaica, Jacob Miller, Max Romeo, un po' di strumentali, Augustus Pablo, questi sono gli Aggravators, la band era in studio di King Tubbies, così giusto per da qualche informazione ogni tanto. Poi per i curiosi domani, come sempre, playlistina, andate a leggere i titoli proprio nella loro precisione. Biga si sta preparando, ci abbiamo qualcosa da dire noi, ma anche no, stasera. Ma è l'ultima puntata. È l'ultima puntata dell'anno, che vuol dire? Cioè, ci abbiamo lo special guest, c'è poco da dire stasera. Facciamo andare Biga, poi ci si riaggiorna fra un po'. Yo. We'll be right back. H-A-V-O-C, M-O-B-B, know what I'm saying, 41st side, niggas know how we do, right, right, I can see you back there, yeah, yo. The mob spit that shit, rip that bitch, leave it loose, take shit back, the triple fat goose, Queensbridge representative, ghetto entrepreneur, stay on tour, dick riders wanna get them boys, shit the same law, same day contract, different clause, don't run red lights, and never caught the blue balls, gold medalist, been doing this ever since, third time fella, nigga, who you telling, cause we illustrious, ashes to ashes and dust to dust, if you fuck with us, it's a must we bust, and if you stand with us, 9 times out of 10, Sonny might be buck, cause we illustrious. Ashes to ashes and dust to dust, if you fuck with us, it's a must we bust, and if you stand with us, 9 times out of 10, Sonny might be buck. Yo, the lost page of a wild rhyme writing nigga, P holds the pen tightly, explode nightly, I count on one thing, all y'all rap niggas that excite me, y'all niggas is trash rap, wanna fight me, shook to death, take breaths and step lightly, y'all little league niggas is softball, there might be, spent too much time with wifey, come out to play with the hard headed, infamous song torture, crack your knuckles, buckle up your pants tight, pull your hats down, let's get it on like Poppy ball fights, my spiral book, hold the world's most lethal, there's no cure for what my pen do neither. Bring the fever, y'all niggas is the rap jesters. While we was gone for a moment, y'all kept the crowd going now. Move over, make it time for some media. This shit's weak, your best song is mediocre. Fucking penis, how dare you entertain the thought that you could come out to challenge me and blood talk. Take a walk, jerk. This ain't a verse sweating Johnny Gill. This is rap for real. Something you feel. You catch a chill when you hear them all bang through your stereo. It's heavy metal for the black people. Rock and roll, but it's hip hop though. My drug music. It's therapeutic to the user. You slammed into it. Me apresento outra vez. Peso pesado do Mike 10. 1, 2, 3. Eu tenho fé que meu caminho é no requinte do samba. Eu tenho força e coragem de um guerreiro que ama e vê se me escuta. E a minha é a batida perfeita. Eu tô na luta. Respeito só tem quem respeita. Então respeita a família direito. Cada um sabe a cruz que carrega no peito. E tem sempre o Zé na vida querendo te atrasar. Fingindo te advogar, mas na hora que o bicho pega o tal Zé, nunca tá lá. Tá louco, é pra atrapalhar, mas tu sabe como é que é. Coração de malandro bate na sola do pé. Protagonista de um filme que não tem dublê. De orçamento, baixa sucesso na TV. Eu mato a bola do jeito que ela vem. Eu faço samba tipo Sabotagem, rap tipo Jorge Ben. Há um momento na vida em que é preciso lutar. Levanta a cabeça. É quando o sonho da gente resolve um dia acordar. Ninguém é melhor que ninguém. Há um momento na vida em que é preciso lutar. Levanta a cabeça. É quando o sonho da gente resolve um dia acordar. Eu continuo na luta, filho da puta. Então controla, se a marcação aperta, passa a bola. Não dá mole, a vida é curta, a hora é agora. Então resolve de que lado você tá, não demora. O tempo passa, o flow vai e a base volta. Se as garotas do Leblon agora olham pra mim, vou te falar, compadre, que nem foi sempre assim. Batalhador, quando os flashes estão pra mim, eu não corro. Nunca se esqueça que eu sou criado, morro. Então não leve a mal, não leve a mal. Eu sou daqueles que ainda distinguem o bem do mal. A minha luta é a procura da batida perfeita. Você faz a cama que você deita. Disque-te sem noção, sem razão. Fala um monte, mas a fonte é geralmente duvidosa. Muita prosa, pouco verso, sem batida. Mutante de zói grande, língua comprida. Que quer me alugar, quer meu lugar. Ao invés de se levantar, quer me derrubar, ô dó. Mas que eu posso fazer? Cê sabe demais de mim e eu nem sei quem é você. Nunca vi no rolê, no metrô, no busão. Na função, no perrê, pra pagar a condução. Pensa que eu tô patrão, te devo satisfação. Nunca me deu um tostão e agora quer dar palpite? Tô no limite, não me estressa, nem começa aí. Não me interessa a sua opinião. Achou ruim, firmão? Deixa assim, não tô afim de me perder pelo que acham de mim. Você não sabe como é, como foi, qual vai ser. Quer falar sem saber? Falta do que fazer. Fala o que quis, agora escuta o que não quer.

honro meu filo como quem canta o que vive. João Nogueira na agulha, sai de outro combustível. Tive inclusive pensando ao debruçar na janela. Enquanto busca um sentido pra vida, eu vivo ela. Boto o boné pro lado em protesto contra Donald Trump. Traço verso sossegado igual os daquele som do Rambi. É isso, isso. Assim mantenho meu compromisso. Minha índole não se encarne. À tarde a rima vem disso. As belezas me brindam com a inspiração dos antigos. Tubaína no copo, a presença dos meus amigos. É só isso mesmo. Pra que vaidade na indumentária? Vou crendo nisso enquanto minha presença se faz necessária na terra. As ideias brotam dentro do busão. Batativa não fez medicina, mas tocou o coração. Quer mais que isso, fi? Que vê pobreza, descaso, agonia. Respira fundo, fecha o olho e solta a poesia. Lá em casa nunca teve nenhum home theater surround. Mas não é miséria, é que o bagulho lá é underground. Zequete, cartola, um Paulinho da viola na agulha. Pra eu ficar bem. É tipo Jackson do pandeiro. Somzinho de verdadeiro sentimento que quem é tem. Net de glam pra ver clipe. MP pra fazer beat. Esses bagulho aí que deixa nós em. Mete na mala um disco. Tem que gravar uns risco. Hoje, né? Não lembro também. Vale a pena tá vivo, nem que seja pra dizer que não vale a pena tá vivo, mas vale a pena tá vivo. Rico nunca viu liberdade pra andar sem escolta. Cê ri pra grana, mas quantas vezes a grana sorriu de volta? Ainda em pilha, cerco o ouro num sinal de medo. Se fosse por merecimento e os anel e os dedos, tão ligado porque da conta bancária tão alta só tá sobrando lá porque na de alguém tá em falta. E o jogo vira, ninguém sabe o que pode acontecer. Pensei que ia morrer de fome, comprei uma MPC. Fazer os bagulho acontecer de coração. Que nem os preto velho na antiga defendendo os cordão. Eu num caminho em vão, vou passando os perreios. É aquela velha história de ver o copo meio cheio. Agradeço a Deus por dividir o 17 com candeia. Na contenção eu olho enquanto as pretas passeiam. Ó que firmeza, minhas riquezas embelezando a quebrada. Eu tenho muito a perder pra quem nunca teve nada. O Slim, o M-Boy, Mirim, quartos, violãozinho. Mocado, Emicida, no canto, quartinho, com caderninho calado. Quanto tempo a gente tem, não é importante. Um dia tudo vai ter o destino do Império Achante. Sei que o Zork faz a tristeza parecer mais forte. Mas cê nasceu pra viver ou pra esperar a morte. O sofrimento visível dá o pessimismo pros meus. Mas quem escreve roteiro na Stanley Kubrick é Deus. A cota é andar com fé, que não costuma falhar. Determinação, coragem, a força algum é que dá pra raciocinar sem ira, me dispersar da mentira. Lembrar de cada palavra sábia da dona Jacira. Com Zé Parre em Ansan, que a Clara entoava na antiga. No passinho da formiga pra que a cultura prossiga. Zequete, cartola, um Paulinho da viola na agulha, pra eu ficar bem. É tipo Jackson do pandeiro, somzinho de verdadeiro, sentimento que quem é tem. O nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar quando a fliqueza chegar. Muitos pãezinhos há de degustar. Magali faz a cadência da situação. É que essa padaria nunca vendeu pão. E tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. O dinheiro vem pra confundir o amor. Um santo pesado que tá sem andor. Na turma da Mônica do asfalto. Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil. Quem tá na linha de frente não pode amarelar. Sorriso inocente das crianças de lá.

heard Matt said he tried to put me to the test. I laid like 150 more styles on him. I was flipping mad taste, spitting shit out like phlegm. He couldn't even understand the progress. I was smoking on the craze while you lit up the stress. No more will that sit, touch my chest. Always got the orange hairs when it's time to bless, I guess. That's why I'm always on a higher plane to gain past the wealth and fame. My niggas always pushing on mental rise. A straight manifest, I be catching the vibe. My niggas always pushing on mental rise. A straight manifest, I be catching the vibe. My niggas always pushing on mental rise. A straight manifest, I be catching the vibe. Manifest, I be catching the vibe. Manifest, I be catching the vibe. My niggas always pushing on mental vibes. Sweet manifest, I be catching the vibe. Hey yo, I keep it butter while your artificial flavor. Even though I'm independent and your label was a major. The watered down status sound like you Johnny Mathis. Only one album and already your path is the wrong one. While I be on the strong one, you'll be in for a long one. I hit the wrong one. Time, catch your vibe while you can't cuss. Keep it phony, like Kevin Mahoney. Strikes champs, I be strictly trying to blow out your amp. On the buzz vibe, the ill loop bigger land. My niggas always pushing on mental rise. I straight manifest, I be catching the vibe. Yo, I straight manifest, I be catching the vibe. I straight manifest, I be catching the vibe. My niggas always pushing on mental rise. Straight manifest, I be catching the vibe. Straight manifest, I be catching the vibe. Manifest, I be catching the vibe. My niggas always pushing on mental vibes. Straight manifest, I be catching the vibe. Call that the L Saint Psycho Funk, watch it fall, it's flat. Rock steady, turn the freight. etc. Rhymes on torture, I'm about to sort the lines in my head in alphabetical order. See, I'm at the tip top, suckers just flip flop. I specialize in hip hop. If I get too funky, then tell me when to stop. Cause if I get too funky, brothers can't deal with me. Acting real ill, start yelling security. Cutting like a guillotine, suckers are just filling me with anger. Only wear Gucci, I do not wear Wrangler. I'm on the gecko, I'm about to lecto. I'm just as the funky, the heavy drinking Pepto. I don't get drunk, G, I get funky when I'm rocking to the funky chumpy. Rock steady to the freak mode, y'all. I rock steady to the freak mode. I rock steady to the freak mode, y'all. I rock steady to the freak mode. Would he like it? Would Napoleon? Would Napoleon? Would he like it? If Napoleon, if I told him, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him? If I told him, if Napoleon, would he like it if Napoleon, if Napoleon, if I told him? When I focus on a task, it isn't hard to excel. I quarterback and deliver flows beyond what a river knows. I ridicule fools who have minuscule tools. My rhythm rules like it's these shitting in public swimming pools. The public's getting cruel, I stay to myself. Everything is getting whacker, so I say to myself that I should stick to my music. But sometimes I confuse kids like Rubik's Cube, then it makes them wanna lose it. All the complainers say that I should complain, but when I babble, my thoughts travel like Webster in a dumbwaiter. I started writing much later than many veterans, but through discipline, I feel I'll heal like many medicines. Any evidence against this is senseless. Pretentious pretenders need not come against this. I'm not defenseless. They'll call me splendid, then they'll send gifts to my residents. Poetical genesis, theoretical etiquette, magical adjectives, acrobatical activist, adventurous advocate of profound pronouns that throw down slow clowns. I know how to grab a mic and use it effectively. Beats and rhymes injected selectively. People talking death on cassette, it never threatens me. I simply stay deaf on cassette for fresh remedies. From Rockville to the Nashville, Tennessee, I smash ill tendencies. Make beats from 11 to 10 o'clock, flow like tenor sax. I might interact with kids to innovate. We'll reach a pinnacle and then accelerate on rhymes that are pitiful, then regenerate for times that are critical. Thus we penetrate the whole catalog on digital or analog. So tag along, the journey is long and brutal. The song is vital for playtime. Rejoice when I say rhymes. My national pastime is to blast mine through irrational passages. The pissed off pacifist, the tricycle passenger, the dope verse catapult, the vinyl scavenger. Who's never had a manager? My wallet, wallet, wallet, wallet. We'll be right back.

Siete all'ascolto di Ragnar Paisa come tutti i lunedì. Noi lasciamo spazio all'ospite di stasera. Per chiudere l'anno in bellezza ci è passata a trovare in rappresentanza di Numa Crew Leon P, che se la suona fino alla fine della puntata alle 22:30. Auguri a tutti, buon anno, state qua fino alle 22:30, noi ci sentiamo lunedì prossimo, sempre qua, sempre su Control Radio. Yo, yo. Code of the streets. Cannibal pimp back if you're dying. Strike you, man, abuser. Freeze and make any move. No time for play for me, Lisa. Got for a rhyme and drinking a booze. Stay vegan so easy. Rock us not kill up the run. My trigger come to the DR. See me play me drum with a band. Liar feel like the animals. Fall attack with the chemicals. Night in a day and gunshot a blood. Now start to escape from the cannibal. Animal flavor. Dance floor keeper. Ready for this story. Entering the creeper. Poison injector. Hannibal Lecter. Burning down a name. Ink blue letter. Chemical mantra. Bomb bomb culture. Buddha resurrection. Cannibal vulture. Bone school story. King senatory. Minister your life. Memento mori. times I told you I wish you were a thousand, thousand hopes that the possible is a hot side. I came here tonight to play chess.